Paulo Salvador, bom dia, é o Webjet Whisky, Juliette Delta. 3, 1116. Paulo Salvador, bom dia, é o Webjet Whisky, Juliette Delta. 1155, só um minuto. Whisky, Juliette Delta, prossiga. Senhor, para cheque de equipamento, clareza e intensidade, por favor. 5/5. Gostaria de informar que estarei checando dois sistemas, senhor. Entendi. Siente, vai chamar novamente após para um novo cheque? Afirmativo. Sistema 1 e depois sistema 2. Obrigado. Vou no 1-55, chamou? Afirmativo, autorização, Galeão. Autorização, Galeão, 1-55. Ok, Galeão 400 já aprovado, aceita? Afirmativo. Autorizado, Galeão 400, rota pelo 50, após conforme, da coluna da 10, curva direita, no perfil da Dael Leda, após o Abdev, para interceptar o eixo da aerovia e seguir conforme o plano. 5534 transponder, controle opera em 119.8. Autorizou 400, Galeão, decola da 10, curva direita, agora vai ser a Dael Leda, após Leda voa Abdev, Abdev, 24 de novembro, 857, conforme o plano. Acena 5534 no transponder, controle de saída 19.8. Correto, voo no 155, portão de número? É o portão de número 3. 03, chega quando o fator, puxa acionar. Obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, Webjet Whisky, Juliette Delta. Checando equipamento? Afirmo, senhor. Clareza de intensidade, por favor. 5/5. Obrigado e um bom dia, senhor. Igualmente, mano. Torre Salvador, o gol 1331 para pushback e acionamento. Autorizado, chama ataque, 1331. Autorizado, chama ataque, 1331. Isso, pushback acionamento, gol no 155, no 3. 3 atos, sim, táxi. Bora. Torre Salvador, voo 1331 para o táxi, 55 a bordo. Está alternando o galeão com 4 horas e meia de autonomia. Autorizado o táxi, Juliette Alfa, repórter em fronte, fonte de espera, ajuste 10, 12, voo 1331. Autorizado o táxi, Juliette Alfa, porta pronto, fonte de espera, 10, voo 1331. O táxi, o gol 1155, 63 a bordo, autonomia de 4h15, Floripa. É tudo com mais, faz uma... Florianópolis, a Sierra Bravo, Foxtrot Lima. Ah, firma, chefe. Ok, 63, Floripa, 4h15, está autorizado com o número 2, porta e pronto, ponto de espera, 1012 ajuste. Grato, reportar a ponto de espera, gol 1155. Gol, 1331, pode esperar no 0, pronto. Autorizado, linha decolada 10, 100 graus com 10, gol 1331. Autorizado, linha de decolada 1-0, gol 1331. Salvador, bom dia, até 3601 na informação Charlie. Vamos para a cópia São Paulo. Bom dia, 3601, a informação em curso é a Delta, aguarde um minuto para a cópia São Paulo, 360, senhor. É problema aguardando, 3601, teria saída para ver? Da Eula e da Bridge. Grato. 1012, chega na Mane, com 9102. 0 grau, 08 nós. Sim, equipe de decolagem no 33. 1155, pronto. Giro mantido. 1155, ali mantém pistão no 0. Ali mantendo 0. O decolou aos 4-9, chama agora o controle 1-9 decimal 8, senhor. 1-9 decimal 8, boa, 1-3-3-1. 3-6-0-1, pronto para a cópia? Controle Salvador, boa, 1-3-3-1, decolou, a sua escuta. São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto Bridge, onde intercepta a Presolo 1-6 e segue conforme plano. Controle 1-9.8, aciona 5544, TAN 3601. Gente, autorizado nível 360, São Paulo, a Presolo 1-6, decola da 1-0 direita, da El Leda pós-bridge, 1198 controle, transponder 5544, TAN 3601. 5544, acotejamento correto, 3601, portão 9, chame pronto para o pushback acionamento. Chama lá, 3601. Torre, Whisky Juliette Delta. Whisky Juliette Delta, prossiga. Ok, Torre, Whisky Juliette Delta, solicitando autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 1-0. Whisky Juliette Delta, inicia o reboque no Pátio 3, chama no Pátio 3, pronto para ingresso no Pátio Principal, Whisky Juliette Delta. Juliette Delta, chamará, grato. 1-1-5-5, vento 0-8-0 graus, 1-1-9, ajuste no 0-1-2, autorizado a decolar pistão 0, gol 1-1-5-5. Iniciando o gol 1-1-5-5. Solo Salvador na escuta do Webjet, Whisky Juliette November. Whisky Juliette November, 1 minuto somente. Decolou 5-2, chama agora o controle Salvador em 1-9, decimal 8, senhor, bom voo. 19-8, obrigado, bom dia. Whisky Juliette November, prossiga. Juliette November, solicitação de reboque do PAD 3 para o PAD 1, posição 03. Salve Salvador, voo 1-1-5-5, bom dia. 1-5-5, sube, mantém nível 400, saída da EL, vigilância radar. Saída da EL, sobe, tem instruções 400, contorno 55. Peço no pátio principal, esquece de Juliette November. Ok, positivo, chamarei. No suba restrito ao nível 320. Bom, no 331 restrito 320. Zono, chame agora o centro na frequência 1251, alterna 13325. Chama o centro 1251, 13325, bom, 1331. E o Whisky Juliette Delta na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1 na posição 1-0. O Delta tem condições de agilizar até o portão 10, eu tenho a 909, peço a pedir push. Positivo, Torre. Sim. Vicente, então agilize o ingresso na medida do possível até o portão 10, mantendo escuta constante, aporte ao término Delta. Juliette Delta, ciente, grato. Nível 170, chame Recife em 1251, na alterna 13325. Recife 251, 3325. Ou no 155. Obrigado, bom dia. Dia. Gilete 9, solicitando autorização, ingressar ao pátio 1, posição 03. Autorizado novembro, mantendo a escuta constante, aponte ao término, posição 03, novembro. Tá ok, formaria o término. Não, localizador, pistazista, gol 9102. 9102, complete final ILS, chame a torre 118.6. 118.6, bom dia, muito obrigado. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, gol 9102. Bom dia, gol 9102, tráfego avistado, ajuste no 012, check trem, senhor. Trem embaixado, checado, 9102. Gol 9102, tem pouso autorizado, pistão 0, vento 080 graus, 11 nosso. Autorizado pouso na 10, gol 9102. 2, Salvador, bom dia, Gol 1021. Bom dia, no 021, informação Delta, só um minuto, senhor. Duração 3601 no Paraná. Puxa estacionamento na posição 9. 3601, coordenando envio para o solo, após o total ingresso da aeronave da EVJET à sua esquerda, livre posicionamento, senhor. Chimitax 3601. Livre coordenação após o EVJET, o TAN 3601, reportar para o TAC. Gol 9102 no solo 03, libera pista próxima interseção à direita,